Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds, aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, tocando no metal para afastar o mal. Essa foi triste. Aqui é o Burrand e Pai Valhalla. Aqui é o Tucano e nunca antes tal terror surgiu na Grã-Bretanha como sofremos agora com essa raça pagã. Esse foi motoqueiro, porra. É, discurso de Brexit. Né? Aqui é Eduardo Spor e levamos exatamente 10 anos para gravar esse programa, acreditem. Aqui é Felipe Figueiredo e a melhor referência sobre o assunto não é a série, é Agar. Oh. Aqui é Azaghal, tentei segurar o máximo, mas não deu pra esperar o livro do Tucano. É verdade, é verdade. Muito bem, Nerds, estamos aqui para mais um Nerdcast História. Vamos finalmente falar sobre Vikings! Historicamente, né? Tem a série, né? A gente não vai falar sobre a série. A gente vai mencionar a série, obviamente, mas... Vamos falar sobre os europeus que chegaram primeiro na América, olha aí. Antes dos espanhóis, dos ingleses, dos americanos, de todos... Dos americanos, e maluco. Caralho, mas tá zoadaço. Zoadaço. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, senhor K! Vamos para mais uma leitura de vez e cadelada da Zona de Cast! Vambora! Olha aí! Já que o Azaghal não está aqui, eu faço o padrão. Vamos! Por que o Azaghal não está aqui? Adivinha o que ele está fazendo? Não tem a menor ideia. Está ao norte do Equador. Eita porra! Tá assim agora, né, cara? Passar o fim de semana no norte do Equador é que nem pra Grumari. Exatamente. Tá viajando a trabalho, tá viajando a trabalho. Olha só, Azaghal. Ih, Azaghal, começou. São 11 anos, cara. Seguinte, hoje estamos falando de Vikings. Isso se encaixa perfeitamente com o lançamento de For Honor, rapaz! Que maravilha, hein? É uma maravilha. Na verdade, eu não sei, porque eu tentei baixar o beta, mas já tinha acabado, aí eu não consegui ver o jogo. Mas deve ser bom, deve ser bom. Você não conseguiu? Que absurdo! Olha aí, Ubisoft, o senhor... Cara, esse jogo é tão lindo, cara. Você sente o peso da armadura. Isso é foda. Esse jogo onde vikings, cavaleiros medievais e samurais se enfrentam. O sonho do Sr. K. Tudo a ver, né, cara? Tem uma explicação, tem uma parada dimensional lá. É, não, mas tem que ser muito doida, porque é uma rasgação de história completa, né? Cara, é muito maneiro, é muito maneiro. Tem um personagem, cara, tem um samurai que é K, que é você. Ele tem a máscara com bigode, tem tudo, cara. Maneiro, eu quero muito que você jogue isso, cara. Mas olha só, For Honor é essa nova experiência de combate de espada que a gente já mostrou no Nerd Player, com um sistema de controle que você escolhe a guarda pra cima, pra direita, pra esquerda, pra onde você vai defender, pra onde você vai atacar, e é assim que se trava duelos que são, ao mesmo tempo, ação e estratégia. Esperar o movimento do outro pra atacar na hora certa. Isso que é muito maneiro, não é sair apertando botão, entendeu? Tem momentos, cara, que eu joguei, a gente gravou no Nerd Player, tem momentos que você simplesmente tá em frente ao outro e vocês estão se estudando, cara. Vocês estão sabendo o que o cara vai fazer. Se você for apressado, o cara vai te pegar, entendeu? Cara, que jogo irado. Ele tem várias variações de modos de jogo, como Dominion 4x4, que você tem que dominar as áreas pra ganhar pontos. Tem os Brawls 2x2, os duelos 1x1, que é muito maneiro. Eles botam assim um samurai contra um viking numa ponte, sabe? E os caras têm que se matar. É muito maneiro. Maneiro. Além do mata-mata 4x4, eliminação 4x4, um jogo, Sr. K, feito pra ser competitivo. A Ubisoft quer isso. Ela quer lançar jogos competitivos de isso. Esportes do mercado. E esse jogo foi todo pensado nisso, entendeu? Ele tem uma campanha single player, sim. Obviamente você joga com as três facções e tem uma historinha e tal, é muito maneiro. Então se você quiser ou jogar single player ou multiplayer, esse jogo For Honor é uma experiência espetacular pra você. Ubisoft, me manda uma chave do For Honor, Ubisoft. Não, compra, rapaz. Compra que já tá lançado. For Honor disponível, vai lá. Compra e joga, porque eu quero enfrentar você, que já viu os caras jogando, os caras falam assim, Jovem Nerd, caralho! Vem, eu quero enfrentar você nas steps de batalha de For Honor. É muito foda. E Sr. K, Nerd Story está com replay! Você sabe o que é um replay, não sabe? Replay. Camisetas que tinham acabado e que voltaram chegaram ao estoque, você pode finalmente comprá-las. Por tempo limitado. Por tempo limitado. Quando comprar logo. Exatamente, porque essas camisetas, algumas delas acabaram na Black Friday. Foi tanta loucura que acabaram e tal. Mas voltaram, presta atenção, camiseta No Pain, No Power, que é muito foda. A camiseta Capitalismo, olha aí. Reclama do capitalismo, mas bota a senha no Wi-Fi. Tava muito tempo fora de estoque, agora voltou. Foi muito pedido pela galera. Temos a camiseta Bacon, a camiseta Hobbit Anões também de volta. A Five Point Palm Exploring Heart Technique, muito foda essa camiseta. A Team Ice e a Stranger Lights, cara, é muita camiseta voltando pro estoque. Essas são as mais pedidas, então corre, aproveita. Se você não tava sabendo que elas voltaram! Quero saber quando é que volta pro estoque a camiseta Milhões. Olha aí! É isso que eu quero saber. Eu vou consultar a Nerd Store sobre isso, porque ela já acabou, né? É isso? Ela já acabou. As pessoas estão querendo comprar, estão jogando dinheiro na tela e não tem. Mas olha só, lembra que o replay é feito de acordo com o feedback da galera. Então, se você viu que não está em estoque e você quer, vai lá e pede. Tem uma parada lá para você pedir. Então, quanto mais pessoas pedirem, mais rápido elas vão voltar para estoque. Certo? Vocês estão ouvindo, né? Peça a minha camiseta. É. Link aí no post para você ir no replay Nerd Store. A maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ver os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 20 minutos e 37 capacetes com chifres. Senhor K, muita gente doando sangue. Olha só, muito importante o pedido de doação de sangue para Maurício Marcondes Maciel. Tem um link aí no post se você quiser doar diretamente para ele. Significa que isso é uma emergência. E quero agradecer o Eduardo Galo, Cristina Pérez, Marco Aureli Domeneghetti, Ana Misted, Cláudio Jorge, Gabriel Valente, Ângelo Gregory, Rafael Henrique de Souza e Felipe Fernandes, muito obrigado, né, que doaram sangue. Temos o Scalp Solidário, senhor K, quem doou cabelos? Miguel de Carvalho, você sabe que é você. Virgínia Helena, Tayane Miranda, Sara Ludwig, Bruna Mione e Flávia Vieira. Olha aí, todos doaram cabelo. O senhor K não pode fazer isso, infelizmente, mas... É, vai merda, vai pra merda. Eu também não posso não, pai. Tu tá fraco aqui. Eu vou te falar. Você tá deixando esse cabelo de chapeleta pra esconder, é isso? É, o máximo possível. Arte dos fãs, olha aí, artes do Nerdcast RPG, o The Faceless por Isaac Aragão, muito maneiro. A galera tá gostando muito de fazer esse personagem. Tem um Ozob do Gustavo Rosa, muito maneiro. E outras artes dos fãs, você pode ver aí no aplicativo do Jovem Nerd. E aí, diretamente no post, muito bom. Mande suas artes pra gente sempre. Daniele Frinzola, 24 anos, estudante de medicina, Heidelberg, Alemanha, senhor. Cara, olha aí, já gostou. Eu queria, né, cara, estudar medicina na Alemanha, não é pouca merda, não. Olha só. Tá muito de parabéns. Ela fala aqui que não é o primeiro e-mail, que na verdade é o quarto e-mail. Olha aí. Espero que finalmente seja lido e ele será. Eu acho que a gente deveria pular esse e-mail, só pra poder... Não, sacanagem. Olha aí, cara, você tá com o espírito da Nagal aí, cara. Mas ela obedeceu todas as regras. Então tá. Primeiramente, devo dizer que esse último Nerdcast foi de longe o meu favorito sobre personalidades múltiplas. O assunto é bastante intrigante, foi abordado de forma clara e objetiva. E bem divertida também. Contribuindo com as informações dadas no podcast, gostaria de compartilhar algo curioso. Certo dia, vi numa livraria uma obra intitulada All of Me, My Incredible Story of How I Learned to Live with My Many Personalities Sharing My Body. Que título! Ou seja, tudo sobre mim. Minha incrível história de como aprendi a conviver com as múltiplas personalidades que compartilham o meu corpo. Tamo bem, hein? A autora do livro é a artista plástica Kim Noble. Ela possui mais de 13 alter personas que não conhecem umas às outras, mas todas sabem pintar. Cara, imagina que loucura. Você vai dormir e uma pessoa acorda a outra. Não lembra como é que você chegou ali. Caraca, que bizarro, né, cara? Cada uma de suas personalidades pinta com um estilo pessoal e distinto. E através disso revelados suscetíveis traumas causados a Kim Noble durante a sua infância e que causaram a dissociação de identidade, como a tortura física, eletrochoque, abuso sexual e desumanização. Caraca! Sendo assim, fica até redundante eu dizer que as suas obras extremamente bizarras e fortes. cada um dos perfis de Kim não tem conhecimento da existência dos outros e ela se diz feliz por não lembrar dos abusos. Outra coisa, alguns dos símbolos usados em seu trabalho, como olhos vendados, máscaras e rostos fraturados e rachados, representam a fratura da psique. Em algumas telas em que são retratadas cenas de torturas em crianças, meu Deus, é possível perceber um momento de dissociação, pois há figuras flutuantes no ar acima do plano. Os trabalhos dessa mulher são perturbadores e por isso não colocarei todos aqui. Quem se interessar pode achar facilmente outros no Google. Caraca, maluco. É, mano. Há também um vídeo no YouTube e é possível ver que no intervalo de curto de tempo Kim Noble troca de personalidade várias vezes. Chega até a ser muito assustador. Muitas pessoas comentaram alegando que se trata de uma possessão demoníaca e os mais céticos acreditam que tudo seja uma farsa para atrair a atenção na mídia. Infelizmente, ainda há gente no mundo que não se interessa pelos mistérios do cérebro e da mente humana. Uma última coisa, o filme Sucker Punch, Mundo Surreal, que parece ser uma pena num festival de Bikini Girls e Machine Guns com direito a muitas explosões, é claramente sobre transtorno dissociativo. Quem já viu o filme e conhece os mecanismos que causam a dissociação, pode perceber facilmente isso. Uma menina que sofreu diversos abusos e foi traumatizada é levada violentamente para uma instituição onde ela passará por uma lobotomia. No momento do procedimento, a dissociação ocorre e os espectadores são levados para uma realidade alternativa e muito dissociativa. E ao longo da trama, há diversas camadas dissociativas a ponto que a realidade e o mundo irreal se tornam quase indistinguíveis. Além de, claro, a menina encarnar uma personagem alter, a Baby Doll. Enfim, obrigado pelo excelente trabalho, contribuindo com a divulgação de temas importantes e divertidos, fazendo nossas sextas-feiras serem bem mais legais e divertidas. Olha aí. Alfie Dezena, ela mandou aqui no final. Ó. Quarto e-mail, perseverou. Na verdade, ela pode ter mandado mais e não lembra, né? De Jair Rodrigo Andreoli, 22 anos, estudante de psicologia e professor, Cascavel, Paraná. Olha aí, vai vir julgamento aí. Olá, nerds. Este não é meu primeiro e-mail. Parabéns pelo podcast blá blá blá. Gostaria de falar sobre as memórias falsas abordadas no último episódio. Algo interessante sobre isso, que não foi dito, é sobre seu efeito em massas. Massas. Anote aí. Massas. Massas. O chamado efeito Mandela começou a ser estudado após um número enorme de pessoas terem a memória que Mandela teria morrido durante sua prisão em 1980. Caraca. Quando ele se candidataria à presidência ainda em 93. Um dos relatos fala, eu pensei que Nelson Mandela havia morrido na prisão. Eu me lembro do luto na cidade, das notícias na TV e do túmulo. Caraca. Olha só que loucura, né, mano? Atualmente podemos ver esse efeito com uma simples pergunta. Logotipo da Volkswagen tem um corte entre o W e o V, ou não? Muitas pessoas lembram claramente do corte, enquanto outras afirmam que ela não existe. Que é tipo tudo junto, uma forma única? Exatamente. Tem corte ou não tem? Agora eu não sei. Que eu me lembre, não tem. Não. Procura tem. Procura aí, Vé. Peraí, eu vou dizer, eu acho que não tem corte. Eu também acho. Puta, tem. Tem corte. Caralho. Tem corte. Faz até sentido. Que assustador, hein? É, que bizarro. Ai, meu Deus do céu. Agora não tá vendo? É. Lembra do Eu Não Me Arrependo de Nada? Não, é. Que eu não me lembre. Enfim, outro assunto abordado é sobre a prisão de psicopatas. No primeiro Congresso Internacional de Criminologia, no qual participei, os palestrantes disseram muitas vezes que para solucionar a reincidência de prisões, basta separar os psicopatas dos normais. Normais entre aspas, normais. Sendo que esses influenciam seus comportamentos com sua capacidade impressionante de implantar memórias falsas. Olha, eu não sei se só isso vai resolver, mas certamente ajuda, né? É, bom, enfim. É, né? Lucas Valente, 26 anos, médico residente em anestesiologia, Brasília, Distrito Federal. Antes de tudo, esse não é meu primeiro e-mail. A galera tá bem educada, o Zagal que exigiu isso. Bom, bom. Mas ele queria ajudar a entender alguns conceitos excelente na Nerdcast 554. Primeiramente, é comum as pessoas confundirem esquizofrenia com transtorno dissociativo de personalidade. Na verdade, a esquizofrenia constitui a principal doença do espectro da psicose, que é a perda de contato com a realidade. Eu entendo bem isso. Eu entendo bem. A perda de contato com a realidade? Sempre que eu viajo, eu tenho esse problema. Não é nada, nada custa nada. Eu tô passando cartão, o cara tá me dando esse negócio aqui, ó. Olha lá. passo cartão, o cara me dava na sacola. Essa porra é fantástica. Mas tem tratamento pra você voltar à realidade, é só pousar no galeão, né? É, exatamente. Aí você volta à realidade com tudo. É só você receber a fatura do cartão de crédito, botar a mão na cabeça e falar, caralho! Essa é um boa terapia de choque. É, exatamente. Eu gosto de encarar a esquizofrenia como se fosse um sonho. Por mais absurdas que as coisas possam acontecer em nossos sonhos, não desconfiamos que estamos dormindo. É, na maioria das vezes. Na esquizofrenia, o paciente apresenta especialmente a paranoia persecutória. Acha que estão tramando algo contra ele. E pode apresentar também ilusões, alucinações ou delírios. Cujas diferenças são... A ilusão é uma percepção equivocada de algo que está lá. Há estímulo externo. Por exemplo, Don Quixote via moinhos como gigantes cruéis. Certo? É uma ilusão. Ele pega algo que existe e vê de uma outra forma. Vê de uma outra forma, exatamente. Alucinação é uma falsa percepção de algo que não está lá. Não existe estímulo externo, mas o paciente sofre o estímulo em sua consciência. A alucinação mais comum são auditivas, em que as pessoas ouvem vozes que mandam fazer coisas e dizem coisas que os desmotivam. No caso de John Nash, o matemático que inspirou o filme Mente Brilhante, né, do Russell Crowe, as alucinações eram auditivas, mas optaram por fazer visuais no filme para ficar mais cinematográfico. Porém, pode haver alucinações visuais, demônios ou monstros, que ele bota entre parênteses aqui. Até a olfativa, cheiro de algo morto, por exemplo. Eita porra. Podem piorar os delírios. Caralho, sinistro. Que merda, hein? E tem uma terceira forma aqui, que é o delírio em si. Além de ser uma irmã de olho bicolor do Sandman, delírio é uma noção alterada da realidade criada na mente do paciente. Por exemplo, pessoas que acreditam que o governo está tramando algo contra elas, ou que acham que são filhos de alguém importante sem de fato serem, ou até o caso do Julandir achar que o Rapadura é melhor que o Nerdcast. A Zagal ia adorar essa. É um delírio, senhor. Com relação ao eletrochoque ou eletroconvulsoterapia... Tomar no cu, né, malandro? É utilizado ainda hoje, sim. Tem como finalidade gerar disparos rítmicos e autolimitados a fim de equilibrar os neurotransmissores cerebrais. Atualmente é feito com anestesia geral, grande arte da medicina, que ele diz aqui, e relaxamento muscular, evitando os efeitos colaterais e risco de morte. Pode ser utilizado para uma gama de transtornos mentais, incluindo depressão maior. Caraca, cara. Cara, tem que ter um outro jeito melhor do que isso. Não é possível. Que sinistro. Eletrochoque é uma parada medieval, cara. Não é possível. Tem que ter um jeito melhor que essa coisa. A mente humana... Vamos lá, humanidade. Vamos fazer um esforço aí, humanidade. Engenheiros químicos, queridos, por favor, criem algo. Façam por onde. Thaísa, 25 anos, formada em letras, com L maiúsculo, San Antonio, Texas. Porra, tá internacional pra caralho. É demais. O último Nerdcast foi excelente. Fiquei extremamente feliz ao ouvi-lo, pois há anos minha área de estudo é o duplo. Opa. No caso, duas personalidades em uma pessoa. Tanto na literatura, quanto no cinema. Olha aí. Clube da Luta, A Janela Secreta. Janela Secreta, não lembro. Ilha do Medo. Eu não vi Ilha do Medo, caralho. Tu não viu? A Ilha do Medo eu não vi. Não vi. Tu acabou de tomar um spoiler, filha da puta. Não preciso mais ver, né? Já sei que no final ele é outra pessoa, ok. Aliás, todos esses filmes, quando você fala o nome dele, você já toma um spoiler. No Clube da Luta eu vi. Janela Secreta eu não lembro, Ilha do Medo com certeza. É do Johnny Depp, que ele é escritor. Ele achava que tinha um cara que tinha plagiado ele, mas era ele. Da Janela Secreta. É uma parada assim, a Janela Secreta. É legal o filme. Esse lembro vagamente. Identidade. São alguns filmes que abordam o tema de múltiplas personalidades, mas gostaria apenas de complementar uma informação e deixar uma recomendação. Aquele filme que a Zagal citou logo no começo do podcast e que ele não lembrava o nome, sobre um personagem que tem amnésia, é de fato Amnésia. Porra, eu ia falar desse não filme. Não é possível que ele não, que fosse esse. Memento. Memento, muito bom. Memento é fantástico. Só que o cara não tem dupla personalidade, ele só não tem memória de longo prazo. Não, de curto prazo. Ele perde a memória de curto prazo. O filme é dirigido por ninguém menos que Christopher Nolan, conhecido por abordar a dualidade em sua filmografia. Indicado ao Oscar de melhor roteiro original, escrito por ele e seu irmão Jonathan. Jonathan, que é do Westworld, um cara espetacular, Jonathan Nolan. Excelente roteirista. E protagonizado por Guy Pearce, que costumava ser Senhor Madonna. Além de tratar sobre a personalidade múltipla, ele também retrata um personagem que tem perda de memória recente e consegue fazer com que o espectador sinta-se da mesma maneira. As cenas que seguem uma ordem cronológica são em preto e branco. As cenas coloridas são reversas, mostrando sempre o acontecimento anterior ao que nós acabamos de ver. Ah, agora que eu lembrei, ele de fato tinha personalidade múltipla antes antes de ter a parada da memória. Ah, é? Isso eu não lembro. Não era isso? É porque tem um plot twist lá no final do filme. E agora eu não lembro se ele tinha múltipla personalidade ou não. É, pode ser. Talvez ele tivesse também. Porque o que eu me lembro do filme é que no final ele descobre que, na verdade, o cara que tava ajudando ele, ele já matou várias pessoas, ele não lembra disso, e o cara meio que continua ajudando ele a matar. Ele mata uns bandidos. O cara é policial, ele quer que eles matem os bandidos, ele finge que os caras aqui eram... É, ele cria uma situação. É, exatamente. Mas aí o personagem principal descobre isso e rabisca o nome, teoricamente, do cara que tá ajudando ele, pra da próxima vez que ele acordar, ele achar que é o policial que matou a mulher dele. É. E aí ele vai lá e mata o cara. Quer dizer, o cara, né, o cara sabendo que vai... Enfim, o filme é foda. Vejam, vale a pena. Veja, agora que a gente contou o final, excelente. Inteiro, inteiro. Veja que vale a pena. É, o filme tem 15 anos, vai. Sei lá. Tem mais, deve ter mais. O Bela tem mais, não sei. Vale a pena. Crianças, é um filme de uma outra época. Vale a pena ser visto. O filme é de 2000, ou seja, tem 17 anos, seu velho. É, malandro. Seu velhote de merda. É. Pior que isso, só se for ver Seven, que deve ter uns 20 já. Peraí, vamos lá. Seven é de 95, seu puto. Tem 22 anos. E a gente foi ver no cinema essa merda. Vai tomar no cu. Chega. É, malandro. Outro dia. Chega. Que eu nem escrevi um livro. E aí, essa... Escreveu uns 10 capítulos, não é isso? Tá maneiro. 250 páginas escritas e nunca mais. Tá ficando foda. Tá ficando foda, né? Tudo que eu li tava realmente muito bom. Mas é a promessa. Você falou bem que tava lendo por capítulos, né? Que ele tava mandando quase como se fosse uma série. Lembra, David, que você falou? Crer. Elogiou bastante, cara. Tava realmente muito bom. Uma passagem logo no começo que é bem foda. A gente tá segurando pra poder fazer o fenômeno, né? Fazer o Nerdcast junto com, junto com o lançamento, mano. Mas aí... Essa dúvida já surgiu quando a gente ia falar sobre mitologia nórdica, né? A gente chegou a falar sobre isso, mas não. Depois de quando a gente espera, aí a gente fala depois e acabou que o Tucano até agora não lançou. O Dudu lembrou bem, né? Esse Nerdcast a gente tentou gravar em 2006. 2006, é. Mais de 10 anos. E não ficou bom. Ficou bem ruim. E nunca foi lá. A gente gravou, tinha um cara participando. Tinha? Um cara? Tinha um cara participando. Tinha? Um historiador na época, que não era historiador. Não lembro. Tinha. Isso. Ela era a corna do Jovem Nerd. Como assim, cara? A namorada dele passou a mão na bunda do Jovem Nerd. Que isso? Não pode falar isso, cara. Posso falar sim. Então tira o nome do cara. Não. Corta isso, pelo amor de Deus. Corta isso, pelo amor de Deus. Não, mas tira o nome, ninguém vai saber quem é. Nunca foi publicado. Ele vai saber, né? Ah, mas aí é bom que ele aprende. Mas é triste que no final a gente tá gravando sem o JP, né? Pois é. Nós estamos gravando na semana seguinte ao Super Bowl e o JP não tá em vida. Mais uma vítima do Felipe. Como assim? JP. Eu não fiz. Ah, é, o Felipe tá sinistro. Ele vetou, né? Vetou o JP. É. O Felipe é que manda, ele fala, ó, nesse não quero o JP, nesse não quero o Tucano. Pior que na Campus Party, um cara veio falar comigo, brincando, ó, mas para de vetar o Blue Hand nos Nerdcast. Tem um rodízio. Felipe, eu não aguenta todo mundo. É que como único diplomado em história, ele fala, esse cara não entende esse tema, não. Não quero, não participo de um Nerdcast com ele, nesse tema. O termo viking. Eu acho melhor até pular essa parte. Por quê? Porque ninguém entra num consenso, velho. Ah, é? Vamos. Então. vamos lá, tô zoando. Não, porque olha só, quem a gente pode englobar nos países de hoje que a gente pode dizer esses caras eram os vikings? Islândia. A Escandinávia, que em tese é Noruega, Dinamarca e Suécia. Esses são os true. Real vikings. E aí, pela expansão, dá pra falar também da Islândia, Ilhas Fel. Ah, não, sim. Parte de influência na Rússia, né? A gente costuma sempre pensar nos vikings em relação ao Ocidente, ou em relação à Alemanha, né? Porque a Alemanha vai criar essa origem mitológica, alemães e vikings, né? Não tem nada a ver, mas os vikings têm muita influência na Rússia, especialmente na região da Rússia, que vai acabar dominando o resto, que é ali, São Petersburgo. Na real, a dinastia dos czares são suecos, né? É, eles são Rus. São os Rus, são os Varegs. Ah, e daí que vem o nome russo? Exatamente. Rússia? Exatamente. Exatamente. Inclusive, o meu livro é especificamente dessa parte aí. Olha aí, excelente. Obviamente, não tinha essa configuração de países, né, que a gente tem hoje, esses três países nórdicos, mas também existiam até reinos menores, não existiam? O feudalismo era parte dos vikings? É, a pergunta é até interessante, porque o sistema de... Você falou feudalismo, não existia feudalismo na época lá, era um sistema muito diferente, por exemplo, da própria Inglaterra, que era bem mais abaixo, França, tudo mais. Quem tinha terra, eles realmente eram trabalhadores livres. Assim, eles não tinham essa coisa de tinha um rei, você não pagava, não era um servo do rei. Você realmente tinha terra, que era uma coisa muito valorizada, porque as terras eram uma merda. Inclusive, isso aí foi um dos motivos também da expansão dos anos 700. É, por isso que eles saíram fora, mar afora, justamente pra achar terras mais férteis do que aquela merda que eles tinham lá, né? Essa é uma hipótese, né? Sim. Noruega é uma região montanhosa pra caralho. Dinamarca é cheia de pântano e a Suécia, ela é coberta por florestas muito densas. Então, as poucas terras que tinham eram muito valorizadas e eram muito importantes, até que, obviamente, depois de um certo tempo, né, com a expansão e tudo mais, etc, aumento de pessoas e tal, eles começaram a ver que as terras mais embaixo da Inglaterra, depois que eles foram invadindo, eram muitíssimo mais férteis, né? Mas isso mais pra frente, quando eles foram colonizar. No começo era só saque e tudo mais, mas enfim, era basicamente por isso que eles estavam procurando riquezas expandindo, né? É engraçado que como eles invadiram a Europa praticamente inteira e pilharam e... Mais além, é. Norte da África, Ásia. As pessoas tendem a imaginar que eles eram selvagens, mas não. Eles tinham lá todo um sistema deles. Eram, como o Jovem Nerd perguntou, eles realmente tinham vários pequenos reis. E aí tinham os condes lá, que eram os jarls, que eram os proprietários de terra. Tinha os carls, que eram homens ricos, livres, lavradores, mas que eram uma classe abaixo dos jarls. E tinham escravos. E eles tinham uma lei, né, que era chamada Thing, que... Só falar uma parada, só um parênteses, até uma curiosidade rapidinho tocando aqui. Você falou dos escravos, e escravos eram os trolls. Isso. Que dizem que daí que vem trolls, né? Só que é com trolls, né? Jarls, carls e trolls, que são os escravos. Então daí o troll que Jarls, a gente conhece. Jarls, né? Diga que o Jarls. Troll, né? É. Troll, vendo aí. Mas vai lá. Só pra deixar claro que na Escandinávia não era a moda a caralha, né? A galera tinha suas próprias leis, tinha o seu próprio sistema de governo e tudo mais. Você falou da assembleia aí, né? Assembleia do... Que até o nome é meio bizarro. É Thing, né? É como escreve coisa, né? Em inglês, né? Só que deve ser outra parada, obviamente, na época, né? Não deve ser isso. Mas achei o nome meio bizarro. Era a Assembleia de Odin, né? Mas o rei viking, ele era denominado de Jarl, era isso? Não. Jarl é como se fosse um conde. O nome que existe, inclusive, né? Na verdade é com J, né? Mas é chama Jarl. E aí vira o Earl na Inglaterra. Nossa, caralho! Que isso? Explodiu a cabeça. É verdade, caralho. Não foi tão surpreendente assim, né? Não, mas é porque eu nunca tinha conectado. Overreacting. E o Earl, traduzindo, vira Visconde. Inclusive, teve um... Se você assistisse um vídeo no YouTube chamado Nerdologia, Alexandre, teve um que comentou um pouco sobre isso. Eu não lembro, discutiu muito. Visconde não te causa nada. É o conde com o vis. Antes. Não, o Earl virar Visconde pra você é normal. É, daqui a pouco o Earl vira Emília, né, cara? É, o Earl de Sabugosa. Mas olha só, não tem nenhuma ligação com... Monteiro Lobato? Não, morava na Earl de Pirajá. Caraca. Cara, essa não conta. A gente tá falando de... Conta sim, foi boa. A gente tá falando de que época? Tem que falar de vikings e da expansão viking, né? São dois momentos. É, você pode começar, assim, mais ou menos, começo de 800, mas você coloca, assim, 790 por ali, o final dessa época, foi as primeiros saques que tiveram... O marco histórico de contato dos vikings é o ataque à ilha de Lindisfarne, na Nortúmbria, né? Que foi em 793. Isso. 793 da Era Comum. Que, aliás, esse saque que o Tucano falou não foi o mesmo, pelo que eu lembro, mas serviu de inspiração para aquele primeiro saque que na série Vikings, que, aliás, é excelente, depois a gente pode falar sobre ela. Primeiro saque que eles fazem à Inglaterra, onde eles capturam um monge lá. E serviu de inspiração para essa cena, que os caras chegaram, mataram todo mundo e fizeram o diabo, pegaram os escravos e tudo mais. Então, é bem interessante pra quem vê a série. Tem que deixar uma parada clara aqui, assim, que nas histórias nórdicas. Existem reis lendários, semilendários e históricos. Por exemplo, se não me engano, ele é lendário. Quem? O Ragnar Lothbrok. Se não me engano, ele é um rei lendário. Não existe nenhuma prova de que ele existiu. Não. Mas as coisas que atribuem a ele, algumas aconteceram. Uhum. Provavelmente não. Certo que não foi o Ragnar Lothbrok que atacou o Lindisfarne. Isso, é pela questão do ano, né? Posterior à morte dele. Devem misturar ele com mais alguns outros. E aí, sim. Ó, por exemplo... A morte suposta, porque já que o cara é semilendário, você não sabe, né? Sim. É que não bate com as outras histórias, você tá dizendo, né? Mas mesmo na lenda, você tem que tomar uma medida de tempo. Você tem que... Então, você não pode pegar ele fazendo uma coisa aqui e depois de 200 anos fazendo uma coisa. Esse seria Claro. Tem que bater, exatamente. O final da terceira temporada do Vikings, ele... Todo mundo viu aqui, né? Não, eu não vi. Vou tomar spoiler pra dar cara. Eu não vi nada da série. Não, mas, ó, peraí. Antes de reclamarem de spoiler da série Vikings, um complemento ao que o Tucano e o Eduardo estão falando é que, assim, uma das principais fontes sobre os Vikings são as Eddas, que são as coletâneas de textos mitológicos islandeses. Isso. E tudo que acontece nos Vikings ou tá em textos francos ou nas Eddas. Então, o roteiro foi escrito há mais ou menos uns 1000 anos, não é spoiler. Pode ficar tranquilo. Agora, só chama assim porque quem escreveu não tava de bem com a vida. Não é as Eddas, cara. É Eddas só. É porque eu usei plural. Não valeu cara, nada. Não valeu. Isso é um cara educado. Quando as pessoas falam, eu presto atenção, entendeu? A parada é que, assim, acaba com o Ragnar fingindo de morto pra invadir uma cidade. Ele pede pra ser batizado, ele finge que morre, botam ele dentro do caixão, ele dentro do caixão tá cheio de espada, e os caras vão levando ele sem espada, né? E as espadas estão todas lá dentro. Quando abre o caixão, ele sai de lá com a espada, todo mundo pega a espada e sai matando todo mundo. Só que isso, na verdade, quem fez foi o Hanstein, que foi um outro chefe viking, que esse cara pilhou realmente foi na França. Na Itália, né? Ele pilhou a França, ele foi pra Espanha, aí ele foi repelido pelos mouros, ele saqueou o norte da África e foi pra Itália. Eles queriam chegar em Roma, porque eles tinham ouvido falar de Roma e tal, não sei o quê. Quando eles chegaram numa cidade que chama Luna, eles falaram, porra, aqui é Roma, cara, essa cidade é bonita pra caralho. E aí eles fizeram esse esquema de fingir que o Hanstein morreu e fizeram esse esquema aí. Queimaram um cartucho foda, né? Porra, por negócio desse tinha que guardar pra uma parede dessa aí, como foi na série, que é muito melhor, né? Mas a primeira parada, assim, é pra, assim, a gente pode dividir os Vikings em várias temporadas aí, como parte da série, mas cara, é a primeira festa de saque. Eles tentaram fazer os saques no início, mas você ainda tinha um reino unificado pelo Carlos Magno, né? Que a gente já falou também no Gentcast e tal, etc. Foi repelido brutalmente no começo, conseguiram fazer uns saques ou outros e tal, e só depois que o Carlos Magno morreu é que a terra se dividiu, esses reis ficaram mais fracos, né? Os reis francos e tudo. Ficaram mais fracos, os estados mais fracos. Os filhos dele eram pela saco. Exato. E não conseguiram defender as suas... Aí sim que as invasões começaram a ficar mais frequentes e muito mais perigosas. Começaram a entrar mais profundamente nos territórios da Europa e tudo mais. Mas no início mesmo, teve assim uma primeira onda de saque. Tomaram um pau foda e só depois de, sei lá, quase algumas décadas que eles conseguiram voltar por causa disso. Né? Embora o Carlos Magno reinava na Europa continental, né? Os noruegueses foram pra Escócia, pra Irlanda, pra parte oeste. Foram, não, oeste. Império Bizantino. Não, isso foram os suecos. Os noruegueses foram pra Escócia, foram pra Irlanda, pra parte oeste da Inglaterra. E os dinamarqueses tentaram a costa da França, mas foram repelidos enquanto o Carlos Magno era rei. E também pilharam a Inglaterra oriental, a parte leste da ilha, né? É, que é o mais clássico, né? Quando a gente fala de Vikings, a gente pensa basicamente nisso também. É, como o Felipe falou, que é o que todo mundo fala é sobre os saques da Inglaterra. Ninguém quase nunca fala sobre a parte oriental. Então, talvez porque também fala-se muito sobre isso. Porque eu acho que foram mais brutais. Né? Não que eles não tivessem feito merda lá na Rússia e depois pro Oriente e tal. Mas, por exemplo, o Império Bizantino era fortíssimo e tudo mais. Agora, ali, a Inglaterra estava realmente desguarnecida nessa época. Então, você teve invasões muito mais brutais, né? Porque o cara chegava, falava horrores sobre os homens do Norte, que vinham, matavam, destruíam todo mundo, detonavam. Então, acho que isso aí, esse peso, assim, dessa história mais sangrenta, é que ganhou mais força. Dos outros lados, até como eu tô falando, assim, né, quando eles foram lá pra parte da Arábia e tal, fizeram figuras, assim, mais de comerciantes. Até, talvez, um pouco benéfica em certos pontos. Então, talvez não tenha sido tão, assim, né, falado por causa disso. Os vikings sanguinários eram esses vikings aí que invadiram a Inglaterra, né? Porque podiam ser também, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é a semelhança ou a diferença entre o Ragnar da série Vikings e o Ragnar dos livros do Cornwall? Isso o Tucano tem que responder. Eu só li o primeiro Crônicas Saxônicas. Antes do Tucano responder, eu só vou falar uma parada. Eu só li o primeiro Crônicas Saxônicas, mas só vou dizer o seguinte. Cara, se você gosta de Cornwall, essa série é muito foda, porque não é a história do Cornwall, mas tem todos os elementos dos livros do Cornwall, a série Vikings. Por isso que eu gosto tanto, acho foda pra caralho. Mas continua aí, Tucano. O Ragnar Lothbrok não chegou aí pra Inglaterra. Os filhos dele, sim, que era o Ivar, o Sem Ossos, esses caras todos. Na real mesmo, não tem nada a ver, nem com o Ragnar do Vikings, nem do Ragnar do Crônicas Saxônicas. É só o nome emprestado. O Ragnar serve pra qualquer coisa de ficção, tá ligado? Porque é um nome forte, assim. O Ragnar é o Rei Arthur dos Vikings. É, mas eu digo isso porque você, na série, tem uma coisa que tem nos livros. Eu li o primeiro, eu me lembro disso. Quer dizer, no primeiro livro do Cornwall, no primeiro Crônicas Saxônicas, eu acho que é o próprio Ragnar, ele é pego pelos Vikings, não é isso? Aí não. Ele é capturado quando criança pelos Vikings e ele vira viking. Né? Aí ele vive duas religiões, não é isso? Ele vive essa experiência de duas religiões. Na real, não. Ele se torna pagão e ele não larga o paganismo. O Uhtred não é capturado pelo Ragnar? O Ragnar do livro. É criado pelo Ragnar. Não é o Ragnar histórico, que também não existe, né? Que é lendário. Então, mas essa dinâmica acontece um pouco na série através daquele monge, né? Um monge cristão que é capturado na Inglaterra e depois ele é levado mais, pra... Mais ou menos. Ah, pô, eu acho maneiro pra caralho. Eu acho foda também, maneiro. Esse fica entre as duas religiões mesmo, tal, que ele é monge e quando ele vai pra lá vira escravo do Ragnar, ele começa a entender melhor, tal, não sei o quê, e começa a ficar meio tentado a... É que ele gosta de uma bagunça, né? Ele gosta de uma bagunça. Aí depois volta pro cristianismo, isso eu acho que é uma coisa que lembra bastante o Cornwall, sabe? O Uhtred jamais foi pro cristianismo. Ele defendeu a Inglaterra porque ele jurou pro Alfredo. E depois jurou pra... Peraí, rapidão. Vocês estão falando da série e depois pula pro livro. Tá muito confuso pra quem não conhece. Ah, quem não conhece que leia, caralho. Que maluco. Uhtred de Bembaburg. Tá à venda na Net Store, hein? O Uhtred é do livro do Cornwall, Crônicas Saxônicas. E ele é capturado pelo Ragnar Lothbrok, que é o Ragnar, o intrépido, no livro. E ele é criado como um viking. Só que em determinado momento ele é capturado pelos ingleses e ele faz um juramento pro rei Alfredo, que não era o rei da Inglaterra, tá? Porque a Inglaterra era dividida em vários reinos, né? Tinha Anglia Oriental, tinha Northúmbria, Wessex. Mas o Alfredo é o cara que vai, historicamente, isso, sim, ele sim. Tá no livro, mas historicamente o Alfredo é o cara que vai unificar os reinos e unificar a Inglaterra. E aí, no Crônicas Saxônicas, mostra muito bem essa parte, porque os livros do Cornwell são baseados em história, já. O cara é historiador, e o caralho, ele romanceia, né? É, exatamente, ele dá uma floreada, ele explica a floreada no final. O pano de fundo é histórico. Isso. E o principal, né, a linha principal da história é romanceado. Mostra como existiam vários líderes, né, comandantes vikings, e cada um tinha os seus desejos, seus objetivos, e lutavam entre si, se aliavam ora com os ingleses, ora com outros vikings e tudo mais. Inclusive porque não eram só dinamarqueses, né? Volta e meia tinha dinamarqueses, noruegueses. A invasão da Inglaterra foi basicamente lá no ano 800 e tanto por dinamarqueses. Tá? A maioria sim. Os ingleses, inclusive, ali que não usavam a palavra viking, eles só chamavam os caras de Danish, né? Os dinamarqueses. Uh-huh. E por causa disso, eles depois foram expulsos eventualmente, mas parte da cultura dinamarquesa se misturou até hoje com os ingleses. Faz parte da língua, porque existem palavras na língua inglesa tipo horse, que é uma palavra 100% dinamarquesa. É uma palavra estrangeira para quem falava o inglês rudimentar, mas ela se tornou parte da língua até hoje. Eles não mandaram embora, né? Eles não expulsaram ninguém, né? Eles que saíram, né? Depois de um tempo, quem dominou não foram os normandos? Os normandos eram vikings que se estabeleceram na Normandia, no litoral francês. Mas os normandos tinham origem viking também? É isso que eu tô falando. Os normandos, é assim, alguns vikings começaram a atacar a França, né? A pilhar a França. E aí os franceses chegaram e falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Que na série é o irmão do Ragnar, né? Rolo, é o seguinte. Tu que tem a perna comprida, não tem cavalo pra você, que ele arrastava o pé no chão. Rolo ou andarilho, você, ao invés de ficar atacando aqui, eu vou te dar um título de, sei lá, duque ou conde. Vou te dar umas terras no litoral aqui da França e você vai defender a França de outros dinamarqueses. Aí ele falou, beleza, tu me paga um bicho aí por mês, me dá um título, me dá umas terras e eu faço o trabalho aqui. E aí, esses que se estabeleceram na Normandia viraram os os normandos, e os normandos invadiram a Inglaterra mais tarde. Exatamente. Nossa, que caraca. Interessante. Então acabou que os vikings dominaram essa merda. Em determinado momento, a Inglaterra fez isso também, né? A Inglaterra pagou alguns chefes vikings pra proteger de outros ataques vikings. E só a Inglaterra era... teve reis vikings, inclusive um dos principais reis da Alta Idade Média da Inglaterra, o Canuto, né? Sim. É o Knut, né? K-N-U-T. Sim, que era filho do Svein. É filho do Svein Barba Bifurcada, né? E aí, a portuguesando, o nome é Canuto, né? Que hoje é um conhecido repórter da TV brasileira. Nossa, mano. Por isso que ele grita tanto, né, cara? É sangue viking. Em português europeu, o rolo chama Rolão. Rolão! Excelente. O rolo não é um personagem do Amaury de Souza? É, exatamente. O rolo, é o namorado da Tina, né? Da Tina. Era os hippies, né? Era o riponga, Não, eles não eram hippies, tanto que aí, né, entra naquelas discussões infinitas, especialmente de arqueólogos, os vikings teriam inventado o costume de se usar perfume e levado esse costume pros reinos francos, e aí na França desenvolveu-se a questão do perfume. Não, ele tá falando que o rolo do Maurício de Souza. Não, eu sei, mas os vikings da vida real não eram hippies. Eles tomavam banho. Eu sei que o Eduardo e o Tucano gostam muito da série Vikings e tal. Lá vem. Vai falar mal o cara que é noveleiro. Vai, vai. Não, vai. Eu já sei até o que ele vai falar. Ele não consegue ver por causa de um personagem. Um não. Porra, se fosse um. Se fosse o Viking Emo, tava tudo certo. Qual o nome daquele bruxinho lá? O Loki. Ah, meu irmão, o que, que é esse personagem, cara? Flock. Até o nome é ruim, cara. Se não é nome de Viking, Flock. Floquinho também é do Maurício de Souza, né, cara? Caralho, Maurício de Souza é viking, desculpa aí. Olha, esse viking emo de lápis de olho, puta, cara, eu não consigo, cara. Esse cara não dá. Na verdade, o Azaghal tá falando isso só pra disfarçar que o Nerdcast hoje só faz conteúdo pago, entendeu? Que as pessoas pagam pra conteúdo e só tá falando isso pra disfarçar. Você tem razão, é um personagem odioso, mas eu acho que eles entenderam isso ao longo da série e colocaram, sem querer dar spoiler, mas colocaram o cara também numa posição de babaca da parada, entendeu? É. Então, acho que não ficou mal, não. No começo, eu acho que ele era um personagem... Fraquíssimo. Uma caricatura, escuta, calma. Uma caricatura de quê? De um viajante no tempo, emo? Não, o cara, ele era um sacerdote, tal, da religião. Então, um cara meio maluco, meio estranho. Depois, acho que a galera entendeu isso e, lá pelas próximas temporadas, o cara vira um babacão mesmo, faz uma porrada de merda, tal, que eu não vou falar o que aconteceu. Mas é porque você não viu, aí você fica falando. Então, além dele, agora eu vou despertar a fúria da galera. A fúria, vai falar que não gosta da largueta, velho. Eu não aguento o... Ragnar Zoolander, cara. Ele parece o Zoolander, cara. Ele fica falando caras e bocas. Ah, meu Deus do céu. Por que que ele faz isso, cara? Ele fica olhando pra câmera, fazendo bico. Você tava... Ó, você não sabe se você fazia isso na época dos vídeos. Caraca, fazia bico? Bico de pato? Tirar selfie? Você tem alguma comprovação histórica que não fazia? Então, ai, de repente... E aí a cor do olho do cara, cada episódio tem uma cor diferente. E fica falando, caraca, é muito ruim isso, cara. Como assim a cor do olho, cara? Muda, eles mudam a cor. Mas deve ser luz. Cara, o olho do cara fica violeta. Quando eu mudava a cor do olho do Jack do Lost, tu não reclamava. Aonde que mudava a cor do Jack do Lost? Do Jack do Lost, sim, foi ficar azul, depois castanho, cara. Tu nunca reclamou. Agora foi reclamar disso. Eu não entendo essa porra. Ó, e ao contrário de Lost, Vikings até que faz algum sentido. Tem essa também. Eu parei de assistir porque eu assisti, sei lá, duas temporadas, e aí quando eu parei de assistir... É porque eu tava em novela, por isso tu parou de assistir. Caraca, que agressão gratuita, cara. Eu não assisti porque não tinha mais no Netflix. Eles não tinham renovado. Agora acho que tem mais. É verdade. Já tem a terceira no Netflix. Então, é. O que acontece? Eu vejo pelas fotos na internet que ele tá ficando cada vez mais sinistro. É, mais tatuado, mais sujo, mais careca. Mais careca. Exato. Mais careca. Mas eu fico com aquela lembrança da primeira temporada, cara. Deus me livre, cara. Mas deixa eu te falar uma parada. Falar uma parada séria em relação aos personagens. Eu concordo. Contigo, eu não discordo não. Eu te digo o seguinte, eu acho que no começo ele fez um personagem que tinha caras e bocas, tá? Porque ele era o malandrilso da parada. Então eu acho que na primeira temporada não ficava ruim. Aí depois, quando ele foi perdendo poder, virou conde, virou rei. Aí eu concordo que ficou exagerado, porque não, sabe, não tinha muito a ver o cara, cara de malandro e tal, etc. Mas eu acho que ele vai dar uma mudada nas cenas próximas, eu acho. Eu não vou nem falar do Gabriel Byrne de Mosqueteiro Viking, porque senão eu vou levar pedrada, né? Não achei ele ruim, não, cara. Você achou uma merda? Eu achei que ele parecia o D'Artagnan. É isso, D'Artagnan. D'Artagnan é feito por ele mesmo, né? É, o D'Artagnan com uma bastard, em vez de um florete. Tem o Gabriel Byrne mesmo? Tem. Caraca. Ele é o Aridson, ele é o pai do Aridson, ele é o filho do Harald. Earl Haraldson. Ó, eu não sei como é que ele tá nessa série, mas eu sempre achei, sempre foi um dos atores canastrões favoritos mesmo. Eu acho ele horrível, mas eu adoro. É isso que você vai ter. You pay for what you get. Eu concordo, inclusive ele tá fazendo agora o Papa naquele outro Marco Polo, é o Gabriel Brandes também. Marco Polo foi cancelado, tá sabendo, né? Desculpa, Eduardo. Foi, é. Foi. Ainda bem que eu não vi, ainda bem que eu não vi a segunda. Não, sério, já que o Azaghal citou o personagem do Gabriel Byrne, tem uma coisa que é interessante mencionar, que na primeira temporada, quando a gente tem um funeral viking, não vou dizer de quem, pra ninguém reclamar, é baseado num relato que existe, uma fonte primária que existe sobre como eram os funerais vikings, escritos por um árabe que viajou até lá. Que se chamava-se Antônio Bandeiras. Exatamente. Então, e essa história inspirou aquele filme de merda, o 13º Guerreiro. Olha, eu sério? Eu acho foda esse filme, é irado. Não, esse filme é muito ruim. Não é, cara, não é irado. Não, esse filme é muito ruim. Não, é bom, calma. Cara. Não, é aquele tão ruim que ele dá a volta e fica bom de tão ruim, mas ele não é bom. Calma, senhores, deixa eu falar sobre esse filme, que eu não vou concordar. Esse filme tem uma parada muito maneira, que eu vou te falar, que eu acho que aí todos vão concordar, que é o seguinte: tem uma parada que o Antônio Bandeiras vai lá com... Você não sustentou implicância? Até quem? Não, mas conta. Quem vai concordar? Deixa eu te falar, ele começa a aprender a linguagem dos vikings, né? E a maneira como isso é feito no filme é bem maneiro, porque câmera e tal, e vai aprendendo que ele aprende uma palavra ou outra e tal, e a maneira como os caras vão falando em inglês, daqui a pouco, de uma linguagem bizarra, vou começando a falar inglês aos poucos. E a maneira como isso é feito, como é que ele aprende a linguagem ao longo do tempo, é um recurso maneiro que, inclusive, é usado na própria série Vikings também. Eles usam isso e fica bem foda. Pelo menos coisa boa. A parte legal do filme é a alfabetização, é isso. É um filme de pedagogia. É o filme do Paulo Freire. Roteiro Paulo Freire. É, roteiro Paulo Freire. Pedagogia do Viking. É o novo livro do Paulo Freire. Quando eu vi esse filme, eu até gostei, cara. Eu agora tô com medo de ver. Não veja, não veja. Não veja, não veja. Ou veja e foda-se. É bom, tem uma par de coisa legal, assim. Cara, o Omar Sharif se aposentou de tão ruim que era o filme. Ele se aposentou, ele morreu de tão ruim que era o filme. Ele se aposentou, aí ele voltou da aposentadoria pra fazer filme Cabeça Francês e morreu. Mas esse filme fez o Omar Sharif falar que nunca mais ia fazer filme hollywoodiano. Eu prefiro o 13º Guerreiro do que filme Cabeça Francês, velho. Não, tem um filme com ele que é legal, que ele é um comerciante árabe, tem um vizinho judeu, é interessante. Esse filme é fantástico. Qual o nome desse filme? Vou até procurar aqui. O cara gosta de filme francês, gosta de novela e não gosta de Vikings. Ele não gosta de 13º Guerreiro. Sabe o que eu acho engraçado? O nego sai da geladeira, tá descongelando ainda, a volta cheia de gracinha. A porta da geladeira tá aberta ainda. Falar, viu? Amizade antiga. O nome traduzido é Uma Amizade Sem Fronteiras. É, o nome é uma merda. É, mas o nome original é Monsieur Ibrahim e Les Fleurs du Coran. É, Monsieur Ibrahim e as Flores do Corão. Esse filme é sensacional, então Omar Sharif é o parâmetro pra dizer que 13º Guerreiro é uma merda. Esse filme é realmente... Eu assino embaixo do que o Felipe falou. Esse filme é muito legal. As interpretações são foda. Omar Sharif dá um show nesse filme, cara. E ele é viking? É isso? Ô, Tucano. Então, ó, enfia a dentadura no cu e vai sorrir pro caralho. Olha só. Primeiro, eu tenho duas perguntas pra você. Essa agressão gratuita, gratuito demais. Cara, me ameaçando de geladeira, cara. Eu, desde 2006... Dormi tarde, estudando, fazendo pauta, cara. Quem tinha pauta quando eu comecei a fazer isso aqui? Eu inventei a pauta do Nerdcast. E o cara me ameaçando, velho. Caralho, velho. É porque te falta humildade. Punhalada nas costas, cara. Primeiro que a ameaça não foi pra tu, mas foi um tiro de aviso, se tu se assustou. Segundo, quando foi a última vez que você viu o filme 13º Guerreiro? Só pra fazer aqui um... Acho que eu vi no cinema, só. Por isso que você tá defendendo ele com tanto afinco. Quantos anos? 15. Ah, uns 22, 23, talvez. 1999. 99, eu tinha 23. Olha aí, um garoto tucano. Garoto tucano. Já demorou pra amadurecer, hein? Deixa eu falar um negócio. Quem amadurece rápido também apodrece rápido, Felipe. Cai na árvore rapidinho. Já que você viu esse filme há 20 anos atrás, recomendo você repensar o que você achou sobre ele. Em amigo, segundo lugar, amigo, você falou que eu não tinha gostado da lagarta. Lagarta. E eu não, eu acho o personagem dela um dos poucos que se salva ali, na real. Eu até queria perguntar se era assim mesmo, né, na sociedade viking, se as mulheres tinham o espaço que ela tem na série. A resposta correta, do ponto de vista acadêmico, é: não há consenso. Tem vestígios arqueológicos, tem vestígios lendários, tem gente que diz que são apenas lendários, porém, todavia, entretanto, o que é consenso é que as guerreiras vikings, elas muito provavelmente se tornaram populares por conta do mito das valquírias, que no século XIX, quando a gente comentou lá no começo, né, que os alemães se apropriam dos mitos nórdicos para colocar a sua ascendência como alguma coisa superior, né, surge aquele personagem da valquíria de ópera do Wagner, né, com chifrão, vozeirão, né, armadura com peitos de bronze e tal, né, que inspira a filha do Agar no quadrinho, e aí teria popularizado, mas não dá pra dizer com certeza 100% se existiu ou não. A Lagertha não é uma mulher normal, ela é uma Shield Maiden, ela é uma Skaldmo, que é uma donzela escudeira, é uma mulher guerreira, né? Ela mesmo dentro das lendas e tudo mais, ela é diferenciada das outras mulheres. Sim, então sim, não dá pra levar ela em consideração como as mulheres tinham vez na sociedade viking. Esse tipo de mulher, nas lendas, era tão foda quanto qualquer guerreiro. Não, mas sabe por que eu tô dizendo isso? Porque, né, na sociedade Idade Média medieval europeia que a gente conhece, não tinha mulher. A função das mulheres era ser capturadas, estupradas, virarem freiras. Nenhuma delas lutava. Entendeu? Não tinha voz na sociedade, nada. É por isso que eu tô perguntando. Porque até que seja uma mulher diferenciada, que já não eram todas assim, né? Isso já é algo diferente do normal, né? Sim. O que eu li é que elas defendiam as terras, não que elas fossem incursões junto com os vikings. Isso, como vocês falaram, mas que elas defendiam as terras enquanto os caras estavam em incursão. Isso sim. Os caras, quando iam fazer essas incursões na Europa, passavam meses e até anos fora. Então, realmente, é elas que ficavam tomando conta. Então, tinham que aprender a se virar mesmo, né? A defender as terras, como o Dudu falou, e tudo mais. E só pra discriminar, assim, eu disse que tem muitos vestígios arqueológicos, né, de tumbas, de esqueletos femininos com armas e tudo mais, mas aquele lance que eu citei, né, e muita gente já sabe, né, mas enfim, de capacete com chifre, ou então armadura com seios, estilo Mulher Maravilha e tal, isso não existia. Inclusive as Amazonas, que teoricamente inspiram Mulher Maravilha, elas não usavam armaduras com seios, pelo contrário, elas normalmente extirpavam pelo menos o seio direito para poderem usar o arco e flecha. É, o próprio elmo de chifre, né? Também é uma parada que é muito estereotipada também. Que eles usavam um elmo mais assim, tipo ogival, todo fechado. É, o elmo de chifre, pelo que eu li, nasceu nas óperas do século XIX. Exatamente. Como... o Felipe falou do Wagner, né? Exatamente. Anel de Nibelungos e companhia, né? E aí ficou, entrou na nossa cultura popular, mas esse anel de chifre não tinha nenhum uso e não existe nenhuma evidência arqueológica de que eles usavam. Pelo contrário. Eu tenho um livro de armas que tem um capacete com chifre, mas não que não é um capacete com chifre de boi ou chifre de alguma coisa assim, de animal. Ele era só pontudo pros lados e era de, se não me engano, de bronze. Falava que era só um capacete de rituais, assim, sabe? Aham, uh-huh. Ah, sim. Só é decorativo, não tem nenhuma... Bom... o cara não vai pra guerra com um capacete daquele por motivos óbvios, né, velho? É, mas assim, o cara pode ir pra... Por exemplo, eu e o Zagal fomos no Museu de Samurai lá no Japão, e aí tinha uns capacetes lá de samurais que eram todos ornamentados com coisas gigantes e tal, com bigodes, inclusive, porque bigode é irado, achei irado. Aí aí a influência portuguesa. Mas... Ah, verdade. Mas tudo isso era pra mostrar que o cara era imponente, fodão, tinha um status alto, era um shogun, etc e tal, né? Então, quer dizer, não é que não possa existir ornamento em batalha, até existia. Na Escandinávia, se alguém usou capacete pontudo, esse alguém foi o Flock. Era porque... Foi o Flock. É, ele tava capacitado pra isso. Os vikings têm uma relação fortíssima com o mar. E os barcos, os navios vikings... Desculpa, deixa eu corrigir. Com a água. É. Porque não só com o mar, porque com bastante com o rio também. Exato. Bom, é. Com rios, não com o rio. Que acho que até o viking se fode no Rio de Janeiro, cara. Exato. Porque uma das vantagens do barco deles é que como ele era um barco raso, sim, ele conseguia entrar, ele atravessava o mar e entrava pelos rios. Isso é uma parada que eu mais gostava. Eu não li todos os livros do Cornwall porque ele não termina de escrever nunca. Lucas, filho da puta. E aí, a gente acaba esquecendo os primeiros livros com o passar do tempo. Caraca, toda vez que lança um novo, eu compro e leio o anterior, cara. Porque é foda mesmo. É, não. Então eu resolvi esperar esse merda terminar de escrever ou morrer. Por que não se concentra num livro só? Aí escreve Sharp, aí escreve não sei o que lá. Escreve outra não termina a parada, filho da puta. E aí, aí inclusive, na declaração dele aí, que esse livro não vai terminar, não. Vai terminar muito. Esse livro é novela. É novela. Vai escrever até dar no saco. E aí, que seja, eu li os 3 ou 4 livros lá. São 8 agora, né? Isso? 7, 8? Eu comprei um box fechado de 5 livros. Tava numa promoção. Foi quando eu comecei a ler. E eu achei que eram todos os livros, tá ligado? É, tá aberto. Não, pode usar o Sharp como exemplo. Tem 118 livros do Sharp. Não vai acabar também. Bem, é excelente. É muito bem escrito. As cenas de batalha são primorosas. Sim. Mas eu gostava muito de ler quando ele descrevia sobre realmente essa utilização. Os barcos tinham um calado baixo, né? Que ele falava. Que o caixa, né? Não era tão em forma de V, né? Você imagina um V, né? Olhando o barco de frente. Os barcos que a gente conhece, eles têm um V, né? Ele faz aquele... Sabe qual é? Drakkar, que era o barco viking. Ele era mais... Ele não fazia um V, né? Ele fazia, sei lá, um U. Era uma banheira. Ele era larcão. Ele tinha um banheirão. Eles não ficavam corados. Eles arrastavam pra terra. Eles atravessavam áreas secas com um barco. Assim mesmo. Eles entravam com o rio, chegavam num lugar, passavam o barco pela terra e voltavam pro outro rio, cara. Suecos atravessaram o Mar Báltico e entraram pelos rios ali da região da Bielorrússia, da Ucrânia, da Rússia, até chegar ao Dnieper, que é o rio principal ali, né? Uhum. Um desses caras, eram chamados de Varegs ou de Rus, como disse o Blue Hand. O principal deles era o Rodrik. Nessa região que moravam os eslavos, foi chamado de Rurik. Aí, esse cara estabeleceu uma rota comercial que chegava até Bizâncio. Só que tinham mais de 500 povos ali, povos não, mas tinha mais de 500 tribos ali que entravam em conflito frequentemente. Bizâncio lá embaixo, Constantinópolis. Lá embaixo, Constantinópolis. Mas ele ia por dentro, ele ia pelo Mar Báltico, Novgorod. Ele ia pelo Dnieper. Ele ia pro Dnieper. Descia pela Europa ali até Kiev. Entrava no Mar Negro lá, entrava no Bósforo. Caraca, cara, é foda, maluco. Ia por dentro. Então, esse cara se estabeleceu em Novgorod. O Blue Hand já foi, né? Ou ele foi pra outra Novgorod? Eu tentei ir na Novgorod. Essa é a Novgorod certa. Eu fui na Novgorod errada. Essa é a Velik, Novgorod, né? Novgorod, ele botou ordem na parada e as próprias tribos, teoricamente, falaram assim, olha, você trouxe a paz pra cá, agora a gente faz comércio ao invés de fazer briga. Então, você tem que ser o nosso rei. E ele passou a ser rei lá. Aí, beleza. Aí ele teve um filho, mas quando ele morreu, o filho era pequeno. Um cunhado dele assumiu, que era o Oleg. Oleg de Kiev. Olha aí! Esse Oleg saiu de Novgorod e tomou a cidade de Kiev, que era mais pra baixo, né? Esse cara tinha... Era engraçado, diz a lenda, que ele tinha um poder de, sei lá, de visão, sacou? Ele tinha a visão além do alcance. Ele tinha a espada do Thundercat. Inclusive, uma das visões dele era que o cavalo que ele mais gostava ia matar ele. E aí ele gostava muito mesmo do cavalo e ele falou assim, ó, leva esse cavalo daqui, bem longe de mim, que eu não quero que ele me mate, mas não mata ele. O cavalo viveu até morrer de velhice. Quando o cavalo morreu, ele mandou enterrar como se fosse um rei. Aí ele ficou com saudade da porra do cavalo, mandou desenterrar e foi lá ver. No que ele foi lá ver, pegou a cabeça do cavalo, que já tava só o osso, e de dentro do osso saiu uma cobra, picou ele e ele morreu. Caraca. O cara é bonito, bom. Bonito, né? Poético isso. Caraca. E esse então, cara, primeiro, o Oleg, Primeiro, o cara falou assim, falaram que esse cavalo vai fazer uma merda, vai me matar, leva esse cavalo daqui, não mata, trata bem e deixa quieto. Aí, levaram. Por que, que ele não matou a saudade do filho da puta do cavalo, quando o cavalo tava sendo enterrado? Aí aconteceu alguma coisa, cara. Caraca, mas que tipo de pessoa é essa que sempre tá com saudade de alguém e desenterra? Que porra é essa? Azaghal, deixa eu falar um negócio. O destino é inexorável. Fechou bem. Esse cara, o Oleg, ele cuidou do Igor. Ah, tô com saudade do Michael Jackson, vou lá desenterrar ele. Caralho! Ele cuidou do Igor, que era filho de Rurik. E ele atacou Bizâncio. Ele reuniu 2.000 barcos. Entre os barcos tinha os Drakars dele, que tinha outro nome, não era Drakar. Era um pouquinho diferente o dos suecos, mas que tinha o mesmo estilão de você poder arrastar ele por terra e tal, não sei o quê. Desceu. E nesse caminho tinha duas partes que tinham correntezas e tinham quedas d'água. E essas partes eles saíam, iam por terra, arrastavam o barco até chegar uma parte que era mais calma, o rio, e eles podiam navegar normalmente. Só que quando eles chegaram lá no Bósforo pra atacar Bizâncio, tava fechado com correntes gigantes e eles não conseguiam atravessar. Aí diz a lenda, é lógico que isso é uma lenda, quem contou a história era muito fã do cara. A corrente não é lenda, não. Isso é uma tática de defesa clássica do... A corrente é real, mas o que ele fez pra atacar Bizâncio é uma lenda. Ele tirou os 2.000 barcos da água, botou roda nesses barcos e foi até Bizâncio com um carro com vela, velho. Virou uma Panzer Division o bagulho. E aí ele invadiu Bizâncio, porque Bizâncio, o grosso do exército dele, estava em guerra contra os árabes. Eles invadiram lá e, pra sair, eles conseguiram fazer um acordo comercial que foi muito benéfico pros russos. Isso existe nas crônicas primárias, ou crônicas nestorianas, que contam a história da Rússia e dos povos ali da Europa Oriental. Mas não tem nenhuma menção desse ataque nas escrituras de Bizâncio, né? Mas tem uma parada que meio que comprova isso, é que a guarda de elite dos reis bizantinos, dos imperadores bizantinos, era a guarda Vareg, que era formada por descendentes aí dos suecos. Ok. Por que eu tô contando isso tudo? Ah, boa pergunta. Você tá contando isso tudo pra ilustrar... Ah, pra falar do... que você tava falando que ele arrastava, né? Isso, O cara arrastava, não. Ele botava roda. Botava roda. Ele levava os bois com ele dentro do barco e os bois puxavam os barcos, Tinha, né? Tinha boi e galinha. Tinha de tudo no barco. A galinha que puxa barco? Nunca vi isso. O gigante acordou. Não, mas você falou isso também pra ilustrar o fato de que eles chegaram até lá, o Oriente mesmo, né? Até Constantinopla, que era longe pra cacete de onde eles estavam. Isso é impressionante mesmo. De lá eles faziam comércio com os árabes mesmo, como você disse. E dali pro Extremo Oriente também, tinha coisa do Extremo Oriente. Então você vê que realmente os caras foram longe, cara. Tinha um mercado que ficava na Suécia, numa ilha na Suécia. Encontraram moedas árabes, objetos do Império Bizantino, várias coisas lá no meio da Suécia, velho. Os caras rodaram. Outra coisa interessante dos barcos é que os vikings, pelo menos no livro, se eu não me engano, dizia assim. Os caras dormiam em cima, né, no deck, não sei como é que chama. E a parte de baixo era só pra carga mesmo. Uhum. Não tinha muito espaço também embaixo, né? Não. Não tinha banco, né? Eles sentavam no baú deles. Cada um tinha o seu baú e um remo. Sentava no baú e remava. Devia fazer um bem pras costas. E eles botavam um escudo na mureta, né? Só na hora de sair. Mas é que era pra dar um olha aí a quantidade de gente que tem nesse barco, seu filho da puta. Tem a parada das carrancas de dragão que ficavam na frente, que era pra espantar os maus espíritos, tal, não sei o que, e os escudos do lado, mas os escudos não ficavam lá direto, não. Mas, mesmo que eles tinham que usar pra lutar, né? Não, tô falando em alto mar assim, eles recolhiam os escudos. Tem uma parada, um projeto, se não me engano, norueguês, que os caras construíram um barco viking pra ir até os Estados Unidos. Tudo pra dar merda. Só que deu mó merda, porque eles iam entrar no porto e tinha que pagar uma taxa e não tinha dinheiro. Os vikings não pagavam taxa. Pois é. Os caras acharam que não precisava também, né? né? Não, e começaram errado assim, né? Porque pros vikings também cobravam a taxa e eles simplesmente resolviam, né, cara? Não, não. Inclusive, os índios americanos, na verdade canadenses, expulsaram os vikings da América porque eles não quiseram pagar taxa. Eu li uma outra parada que não é... Não complementa. Que fala também que os vikings não quiseram vender as armas deles. Isso, pros, é. Tu pros... tem o mesmo livro que eu, Dudu. Provavelmente. Então, o caminho dos vikings pra América veio em partes, né? Eles veio, expandiram, né, para as ilhas da Grã-Bretanha, saíram da Noruega para a Islândia, depois para a Groenlândia. Não, então, mas a parada foi porque por causa de um cara merdeiro, né? Uma família merdeira. O Eric. Conta essa história. Eric o Viking. Eric o Vermelho. Isso. Não, ele não era Eric o Viking. Tem um filme, né? Tem um filme chamado Eric o Viking, sobre esse cara. Eric o Vermelho, que ele era ruivo. Certo. Fosse um diferencial na Dinamarca ou na Noruega. Com certeza. Mas ok, a parada que é o seguinte, Eric o Vermelho, o Eric o Ruivo, nasceu na Noruega e o pai dele matou uma galera na Noruega e foi expulso de lá, porque como eu falei, tinha lei. E o pai dele falou assim, meu filho, arruma as coisas aí que a gente vai ter que fugir. E isso por volta de 960 da Era Comum. Aí os dois fugiram pra Islândia, que já era colonizada pelos vikings, pelos nórdicos. Chegando lá, o pai dele morreu, ele se estabeleceu, casou com uma mulher lá da Islândia e tal, não sei o quê. Só que ele se meteu numa rixa com o vizinho e matou o vizinho e mais outro cara. E aí ele foi expulso do vale que ele morava. Aí ele foi pra outra parte da Islândia. Lá ele arrumou outra briga e matou mais um cara. E aí ele foi expulso da Islândia. Aí ele não podia mais voltar pra Noruega, não podia mais voltar pra Islândia, e tinha ouvido falar que um navegador tinha avistado uma terra mais a oeste. E ele falou, porra, então eu vou nessa. E aí ele foi e encontrou a Groenlândia, que não chamava... Ele achava mais vítima, né? Pra ver se podia matar o killer. Ele foi pro cara mais alguém pra matar, concordo também. E aí ele chegou lá, a Groenlândia não chamava Groenlândia. E nem não chamava nada, né? E nem deveria se chamar, já que Groenlândia é terra verde, sim, tá mais pra terra branca, né? E aí ele usou de um marketing de emboscada pra atrair colonos. Ele chegou assim, velho, achei um lugar aqui, porra, botei o nome de terra verde. E a galera, ah, tu tá de sacanagem, ele, porra, malandro, aqui ó, em si plantando tudo dá. É, chama mais 5 amigos, vamos fazer uma reunião lá na tua casa. Eu vou contar. Ele se estabeleceu na Groenlândia e se conseguiu chamar 3 mil pessoas, cara. É esquema de pirâmide. Veio diamante. Só lembrar aquilo que eu falei no início, que as terras nórdicas originais da Escandinávia eram uma merda. Então, você falava em terra fértil, nem que você ia correndo, né? E sem ninguém, né? Não precisava matar ninguém, só tinha... Olha, eu acho... Essa parte eles não gostavam tanto, mas... Olha, eu acho que isso é caô de publicitário, que na verdade o que ele fez foi falar, olha, ou vocês vêm pra cá ou eu ameaço voltar e matar todo mundo de novo. Isso é assim. E aí ele se estabeleceu lá, tal, não sei o quê. E o filho dele, Leif Erikson, que resolveu explorar a parte pro oeste e achou as terras que hoje são a ilha de Baffin, Península do Labrador e Terra Nova. Inclusive, Terra Nova ele chamou de Vinland pra atrair colonos também, que é a terra das vinhas. O cara aprendeu marketing com o pai. Não, pô. E teve essa treta aí com os índios, que no começo eles começaram a trocar material, mas aí os índios, como o Dudu falou, quiseram comprar as armas deles. Aí eles falaram que não iam vender as armas. E aí ele falou assim, ah, não, então peraí que eu vou trazer mais uns negócios aqui. Aí trouxeram uma enxurrada de índio e expulsaram os caras de lá. Se tivesse ficado, imagina como é que seria. Ó, história alternativa, galera. Se os vikings tivessem ficado na América desde essa época, imagina só. Imagina os puritanos chegando numa terra dos vikings, isso é divertido. Mayflower aportando em Boston. Não, seria tudo diferente, né? De pensar, né? Caraca, se os vikings tivessem se estabelecido nos Estados Unidos, cara, hoje os Estados Unidos seria a maior potência do mundo, né? E até time de futebol americano chamado Vikings. Mas lembrando que os lugares que o Tucano citou hoje são no Canadá, né? Não são nos Estados Unidos. Exato. Os típicos vinhos canadenses, né? A Vinland. Tô imaginando o Viking saindo de lá de mocassim, cara. O Felipe citou a parada das Valquírias, também é uma parada interessante, você falou da construção de mitos, como é que os mitos foram se construindo também em relação a isso. A gente até falou, acho que no Nerdcast de Egito, que os primeiros deuses de todas as culturas eram animais, porque quando o ser humano era caçador, né? Então o ser humano era caçador, os deuses eram animais. Depois que o ser humano começou a se fixar em algum lugar e começou a construir a agricultura, os deuses primordiais eram mulheres, eram deuses femininos, né? Por causa da relação da mulher com a terra, né? Fecundar, tudo mais e tal. Os deuses começaram a virar masculinos depois, quando começou a ter guerras, conflitos, etc. Então é engraçado como é que a cultura viking inicialmente era uma cultura agrícola, sempre foi agrícola, né, mas inicialmente era dominado. Depois, quando começou as guerras, passaram a ter esses deuses masculinos, e as valquírias, muito provavelmente, eram deuses femininos dessa época agrícola, foram trazidas para uma nova época mais guerreira. Então essa mistura de mitos acabou transformando nisso. É o que se acha, mais ou menos, né? Ninguém tem certeza disso, mas é interessante ver como é que a coisa vai se construindo a partir daí, né? Mesmo tendo um Nerdcast de mitologia nórdica, né, para quem quiser mais coisas, só para complementar, né, isso que vocês falaram, de que os mitos vêm da realidade, são muitas vezes uma tentativa de explicação da natureza. Os vikings, eles estavam bastante acostumados com gelo, né, e para eles o mito fundador, né, a terra, surge de um bloco de gelo lambido por uma vaca, isso, até virar o mundo como eles conheciam. Foda. É, gelo e fogo, também falamos assim, naquele podcast, gelo e fogo também, por causa dos vulcões, né, a gente não tem que se lembrar disso também, Islândia principalmente, cheio de vulcões e tal. Deve ser mais herdado da cultura islândica, né, depois que eles chegaram por lá, né, certamente esses escritos vêm de lá. É, certamente sim, tanto é que o cara que escreveu era um monge islandês, lembra que a gente falou isso? Islandês, né? É, isso aí. Uma parada que é sinistra é que a técnica da parede de escudos, ela acontece em vários lugares, né, porque os vikings também utilizavam. Uhum. E porque eles não tiveram contato, por exemplo, com romanos, como os ingleses e os bretões tiveram, né? Ou isso é difícil a gente rastrear também, porque a gente não sabe até quanto também não existiu um intercâmbio também, né? Sei lá, cara, assim... Tem um intercâmbio cruzado. Os ingleses usavam até que os romanos ensinaram pra eles, enquanto os vikings viam e aperfeiçoaram. Sim, claro. Então, não necessariamente eles precisavam eles ter tido contato com os romanos, basta eles terem visto alguém enfrentou eles que usava a mesma técnica. E é uma parada que faz meio sentido que os caras tenham inventado separado, também não é tão impossível. Sabe uma coisa impressionante que eu acho foda? É a construção de mitos. E a gente já fez um podcast sobre mitologia nórdica e tal, que é muito rica, que é muito foda, né? E virou cultura popular, né? Com a Marvel, etc. E aí eu sempre pensei assim, o que que os vikings deviam achar que era a Aurora Boreal, né? Porque eles, os caras viam isso constantemente, né? Estavam morando lá no Círculo Ártico, então isso devia fazer parte dos mitos dele. E aí eu comecei a procurar, cara, o que que eles achavam? E aí, é claro, a ponte Bifrost entre os mundos. Olha aí. Que é uma ponte de luz, cara. A ponte colorida. A ponte do arco-íris, mas... Aí eu pensei, não, mas será que era o arco-íris, então, que eles viam e achavam que era a ponte? Mas não era, porque as descrições de Bifrost como arco-íris são mais recentes. Porque, assim, os vikings não tinham cultura escrita, né? Eles eram a cultura oral. É, em determinada época já tinha as runas, né? Exato, mas aí... Não, mas as runas, elas eram normalmente em espadas, em objetos. Pedras texto, também, né? É, então, mas textos escritos é só lá depois do século XII, basicamente. A gente falou isso no Nerdcast, né? As descrições mais antigas da ponte Bifrost entre Asgard e Midgard batem mais com o fenômeno das luzes do norte. E é do caralho como isso constrói mito, não é? Que foda, cara. É claro que eles tinham interpretação pra aquilo. E aí eles falaram que em outras culturas, até no Canadá e tal, onde se via, né, no Alasca e tal, onde se via também as luzes, também existem lendas parecidas com portais entre mundos e tal, que atribuíam ao fenômeno. Muito foda isso, tá? Na verdade, teve um astrônomo viking dizendo que era um campo magnético da Terra atraindo vento solar. Só que ninguém acreditou nele, achou que era muita viagem. E falaram, não, é uma ponte entre os mundos, idiota. Ele virou idiota. O louco da vila. Era o Flock, né? Os vikings tinham essa origem pagã, né? Sua própria mitologia, seus deuses veneravam Thor, Odin... Heimdall. Exatamente. Mas, eventualmente, eles foram cristianizados, certo? Sim. Eventualmente, não. Foram e foram cristianos. Não foram, voltaram. Foram, voltaram, né? Não, eventualmente, eu digo, tipo assim... Em algum momento. Em algum momento, aconteceu isso, né? Normalmente, de vez em quando, né? Então... essa mistura de culturas meio que matou a cultura viking? Não, na verdade, foi intencional para que as bandas de de black metal pudessem queimar igrejas posteriormente. Foi tudo planejado como uma jogada de marketing. É, não sei se... acho que foi feito, na verdade, vocês... É um pouco veio em conjunto com a questão religiosa, com a questão política também. Essa coisa de trazer os vikings pra morar no seu território, isso era comum também, Tucano falou do rolão aí, do rolo, né? Mas era comum... Era comum os caras chegarem num reino inglês, por exemplo, e os caras pagaram resgate pra galera ir embora. Não, em vez de saquear aqui, a gente paga uma grana aí, vocês vão embora. Faziam acordos com os vikings, porque eles não tinham como combater eles. Então, alguns vikings acabaram ficando lá, ou temporariamente, ou permanentemente e tal. Então, isso era uma tática de mesclar as culturas. Uma das coisas que também tá nisso é a própria religião. O que também tá muito ligado com a queda do Império Romano também. O Império Romano também caiu por causa disso. Caiu porque as culturas foram se mesclando e da época ninguém sabia que era romano, que era bárbaro e coisa do tipo. Então, vamos dizer assim, o cristianismo que meio que unificou essas culturas e aí... A história... Eu já falei isso em algum outro Nerdcast, mas veja, tinha os romanos invadiram porra toda, viraram cristão. Tinham lá os cristãos da Bretanha, vieram os saxões, anglo-saxões, invadiram, eram pagãos, foram lá, viraram cristãos, tomaram o cu. Chegou os vikings, foram lá, dominaram eles. Os vikings viraram cristãos, também tomaram. É a receita pra tu perder uma guerra, tu virar cristão, né, cara? Não, isso será editado. Ficou completamente deletado. E tem aquela piada, né, que as religiões prometem redenção, salvação, etc e tal. Odin só prometia acabar com o gigante do gelo. Eu não vejo gigante do gelo andando por aí. Não, peraí. A promessa do Odin era um banquete que nunca acabava, cara. Também tinha isso, né, em Valhalla, mas só pros guerreiros. Sim. Ah, mas só pros guerreiros. Que morresse que tinha espada na mão. Só segurar uma espada, é só isso. Eu não entendo a felicidade do cara em acabar com a piada dos outros, cara. Isso não é muito. Não é nem piada, é anedota. Anedota. Já que a gente tá falando um pouco de mitos e tal, o dragão existia em muitas culturas de forma diferente, mas esse dragão que a gente conhece, de RPG e tal, ele é muito próprio da cultura nórdica, né? É, o que você vê muito do Tolkien também, que ele trouxe disso, né? Trouxe da cultura nórdica, né? Uhum. Siegfried, né? Que é o herói, matou o dragão, né? Que tem vários nomes, alguns chamam de Fafnir, outros, enfim, tem vários nomes diferentes. O dragão ou Siegfried? Não, o Siegfried tem um nome. Siegfried é um herói, dragão Fafnir. Ah, sim. E alguns outros nomes, né? É um mito um pouco semelhante ao do calcanhar de Aquiles, que é grego, né? Que quando ele mata o dragão, o sangue cai sobre ele e ele fica totalmente invulnerável às armas dos inimigos e tudo mais. Só que tem uma pequena parte onde cai uma folha, né? Que o sangue não pega na pele dele. E nesse pedaço ele fica vulnerável naquele pedaço que matam ele e tal. Rancenise. Rancenise. O próprio Beowulf, né? Então, o Beowulf é uma história... Não é Beowulf, é Beowulf. O Beowulf é um poema, na verdade, né? Escrito em anglo-saxão. E muito depois, né? Ele é tipo uma história de época, contando tempos imemoriáveis lá na Escandinávia e tal. Saudade do Beowulf. Vou desenterrar a cabeça dele pra dar uma olhada. Cuidado com a serpente. É literatura inglesa, se você quiser considerar, não é? Pois é, mas não impede que fosse uma história que oralmente foi passada ao longo dos anos, né? Sim, e aí alguém finalmente escreveu, né? Porque ela... acontece na Suécia. Suécia, Dinamarca, né? Um negócio assim. Uh-huh. E aí conta aquela história do grande herói nórdico Beowulf, que é um nome muito foda. Vamos isso é só papo. Você não batizou sua filha com esse nome. Vamos agradecer também. Importante falar, cara. Já falei uma vez, falar pela segunda, nosso querido Tolkien aí, que ele era um estudioso desse tipo de mitos germânicos e nórdicos e ingleses também, né? Por consequência. E muito do trabalho dele, no Senhor dos Anéis, no Silmarillion, do Hobbit, foi baseado nessas sagas, e isso que também trouxe o nosso clássico RPG, os dragões e tudo mais. Os elfos, anões. Os elfos e tudo mais, exato, através dos seus anéis, da obra do Tolkien, né? Os trolls também, né? Que se fala muito da mitologia nórdica. Então eu acho muito legal também esse resgate que ele fez da própria mitologia nórdica e como é que chegou aos tempos de hoje. Também. Embora a gente falou no Nerdcast Silmarillion sobre a miscelânea que o Tolkien faz, né? No... Total, claro. Ele mistura bastante as religiões e as culturas, né? Pra construir o universo dele. Não, sim, mas as figuras, entendeu? As figuras do Suel, sim, do Anão. Lógico. Não tô discordando, não. Eu tô só completando. Sabe o que impressiona? Não, é o Tucano lembrar dos assuntos do Nerdcast, senhor. Eu não lembro absolutamente nada. É porque você não é foda, né? Outro dia eu lembrei de uma parada. De ufologia. Eu até ganhei um like do Tucano. Acho que foi no Instagram, né? Né, Tucano, lembra? Que ele tava fumando um charuto. Aí eu falei, abre aspas, tem charuto filmado e charuto fumado. Fecha aspas. Fernando Russo, né? Esquece de ufologia e tal. É, mas esse eu não lembrava, não, cara. Não é fã do programa, tem que ser fã. Esses, like, fã. Esses likes aí são todos armados, você sabe. Vou fazer piadinha, me dá um like. Você se tornou esse ser amargurado, cara? Faz um tempo, cara. Falando em charuto fumado, os hobbits serem maconheiros é da mitologia nórdica, né? Eu estava brincando, eu estava lendo agora o Contos Inacabados. Não sei se o Azaghal já leu, não sei se vai lembrar dessa parte. Lembro. Mas falava que... Eu lembro que eu li. Então, aí eu estava lendo Contos Inacabados agora. Erva do Condado era a melhor erva que tinha naquele estilo, bem, né? Que a gente já sabe. Old Toby. É, o Saruman ficava zoando o Gandalf por causa das ervas, certo? É. Só que, na verdade, o Saruman, na surdina, fumava direto também. Ele trazia. É um hipócrita. Na versão estendida dos filmes, aparece a dispensa do Saruman com os barris de... Pois é, então. Na versão estendida aparece a dispensa e você sabe que tá lá, né? Só que no Contos Inacabados explica que ele ficou loucaço pela erva dos hobbits e mandava buscar e fumava de, sabe, dava aquela puxadinha sem ninguém ver e tal. Ele sacaneava o Gandalf sem parar. Nos conselhos, que aquela parada que aparece no filme, a erva do hobbit, né? Pô, nos conselhos que tinha, ele sacaneava. O conselho branco, ele sacaneava. Ah, fazia isso mesmo. Falso moralista. Exatamente. Falso moralista, isso aí. Mas ele, no final do livro, ele vai pro condado porque ele perde tudo e a única coisa que sobrou era a erva, né? Ele vai dominar o condado por causa da merda, né? É marvada. Vai fumar maconha até morrer. O outro nome do Saruman era Selassie. Ninguém entendeu. O rei da Etiópia, eu entendi, só não achei engraçado. É que ele é ele é a encarnação de Arras Tafará. O rei da Etiópia, o leão de Judá. É, ele mesmo. Tá ótimo. Você vê, mesmo com toda a cultura... A cultura da ganja, né, cara? Quanta informação útil. Eu falei sobre a cristianização dos vikings justamente com essa dúvida, tipo assim, onde foram parar os vikings? Ou, então, na verdade, eles não morreram nem nada, eles foram diluídos em outras culturas, é isso? É, foi exatamente o que eu falei que aconteceu com Roma e que realmente aconteceu com os vikings. Eles foram convidados a morar na Normandia, como o Tucano falou aí, e se tornaram normanos, franceses. E aí a coisa acabou se diluindo com o tempo. É, depois invadiram a Inglaterra, sonaram ingleses. Os da Rússia, eles foram meio que assimilando a cultura mesmo, eles levaram uma cultura pra lá, mas, por exemplo, como eu falei, era Rodrik virou Kurik, o Olav virou Oleg, Olav virou o Olavo. Igor casou com Olga, até que chegou uma hora que os nomes já eram eslávicos mesmo, que é o primeiro príncipe, grão-príncipe de Kiev, que tem um nome eslávico, é o Sviatoslav. Mas a descendência tá falando dele... Tá falando de Kiev, tá dando uma fome, cara. Kiev? Puts. Tem frango, não tem um frango Kiev? Não, não é piada. Caraca. Não. Caraca, nossa. Já não é piada. Eu esperava isso num programa sobre Pequim, sobre China. Não, então, esses foram os vikings que se espalharam pelo resto da Europa. Os vikings que permaneceram na Suécia, na Dinamarca e tal, esses caras simplesmente se tornaram o quê? O povo menos corrupto do mundo, é isso? Eles criaram o ABBA. O ABBA e Angry Birds. Tem os vikings que se tornaram reis, sei lá, de parte da Inglaterra e que voltaram pra Noruega, por exemplo, pra difundir o cristianismo lá. Né, é bom lembrar que a monarquia, a atual monarquia sueca é uma casa francesa, né? Não tem nada a ver com os antigos vikings. Enfim, era só isso. Não. É porque a história do Bernadotte é muito curiosa, né? Só pra constar que a casa sueca foi fundada por Jean Bernadotte, que era um dos marechais de Napoleão, e Napoleão deu o trono sueco pra ele pra manter como um estado, né? Um estado satélite francês, como ele fez com vários outros aliados, né? Murat virou rei de Nápoles, seu irmão virou rei da Espanha e tudo mais. E ele funda a casa de Bernadotte, assume o trono como João da Suécia e reza a lenda que ele... Quer dizer, essa parte não é lenda. Ele era um grande revolucionário. Ele foi um dos revolucionários mais ativos durante a Revolução Francesa e reza a lenda que quando ele morreu, foram fazer, né, o serviço funerário do rei, ele tinha tatuado no seu peito, da época do seu revolucionário, morte a todos os reis. E se tornou um. Enfim, só isso. Eu ouvi falar que os noruegueses não gostam dos suecos e os suecos não gostam dos finlandeses. É uma escada. Ah, mas o argentino não gosta de brasileiro. Não, o brasileiro não gosta de argentino e ninguém gosta de mas o deles é uma escada, entendeu? Tipo, os suecos não têm nada contra os noruegueses, só contra os finlandeses. É bizarro. Ou seja, o ódio, ele só tem uma direção. Ele vai, vai indo numa direção só. Tem um viking que virou até santo, Olaf, que foi rei da Noruega, e ele espalhou o cristianismo lá. Virou santo e virou boneco de neve no filme da Disney. Eu que? São Olaf? É. Santo Olaf? É, não é Olaf o santo. Olaf o santo. Olha aí. Veja você. Olha, eu só queria deixar uma crítica, que eu achei que esse programa foi muito parcial. Vocês não contaram a outra versão de ninguém, o outro lado da história. Só o lado dos vikings. Entendeu? E é isso. Vocês deviam chamar alguém que entende de verdade desse assunto. Qual é o outro lado? Os povos invadidos nem tiveram voz, coitados. É, entendeu? Vocês só ficaram só com a versão esquerdista da história. Vocês... Aí é a versão nortista, né? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.